Sim. Alô, Luiz, aqui fala Marcos Romão, tudo bem? Ô, rapaz, como é que vai, meu companheiro? Força Energia? É, rapaz. Tenho tentado falar aí com você. Ah. Como é que foi o resultado? Olha, lá a coisa assim não teve uma definição. É, eles vieram com firme propósito. Aliás, seu irmão estava presente. É, Zé Carlos Romão. Exatamente, Zé Carlos Romão. É, eles vieram com firme propósito, parece que já estabelecido, sabe, de bater lá no sentido de coibir qualquer tipo de atividade. Para ter uma ideia, Romão, você vê aonde, que ponto nós chegamos. Eu vou cadastrar o carro do pessoal da comunidade e só para entrar ali o pessoal da comunidade. Vê se cabimento um negócio desse, rapaz. Que ponto nós chegamos, rapaz. Mas a atuação do nosso advogado... Qual o nome dele? O nome dele é Diogo. É, foi assim de um brilhantismo excelente, entendeu? Que meteu o pau, coisa e tal. Quando chegou no final, a juíza teve de se posicionar no lugar dela e falar: bom, eu quero que eu levei para lá na audiência o procurador também do INCRA. Sim. Aí ela teve de chegar e falar: olha, eu quero que o procurador do... O senhor procurador do INCA traz aqui o processo jurídico aqui para mim olhar e com 10 dias eu dou então uma solução. Mas ela, logo no início da audiência, ela já estava dizendo que a gente estava errado e que eu era uma pessoa que não estava obedecendo uma sentença, que eu era passivo de pena, que ia ser denunciado... para o Ministério Público, sabe? Ela veio cheia de razão. Foi assim de uma essência assim, de uma condução assim de artista, sabe? Fora do comum. Eu não faço ideia, cara. De que estava me acusando? Que sentença que você recebeu? A sentença que eles alegam é desobediência de uma sentença judicial. Nessa sentença reza o seguinte: uma sentença de 1995, um processo de 1989, com uma sentença de 1995, que reza o seguinte: que a gente não pode fazer nenhum tipo de atividade comercial. Agora, em 2004, nós fomos certificados como quilombolas, então o negócio mudou. Sim. Né? O negócio mudou, a gente pode fazer o nosso culto aqui, que isso é uma coisa que está no Estatuto da Igualdade Racial, está na Constituição, no troço constitucional. Então ela não pode passar por cima, não pode pular, entendeu? Então eles alegam que eu estou desobedecendo e que eu fico, inclusive, ameaçou de voltar a fechar o portão. O rapaz estava lá com a gente, o Braulio, ele começou até a chorar. Eu falei: Braulio, não entra nessa não, que isso não se repete, isso não vai se repetir mais. E ontem eu estive lá na Defensoria Pública, falei com o defensor, presidente de lá, o chefão, o diretor de lá, que é o Negão também, que explicou o caso dele para chegar onde ele chegou, o que ele passou. Ele sabe perfeitamente do que a gente está passando e pediu que eu mandasse lá detalhe para eles, documento lá, negócio formalizado, para ele entrar também nessa luta. Quer dizer, a gente está bem fortalecido, entendeu? Então vocês conseguiram o apoio da Defensoria Pública, Luiz? Pois é. O que vocês pretendem fazer para o futuro? Estão com algum projeto para melhorar o lugar? O governo está apoiando? O que que existe? Olha, o governo agora se aproximou um pouco devido à presença do Paulão e do Marcelo Dias, né, que representa justamente o governo. Mas não existe um projeto ainda formalizado em relação à nossa atuação, não. A nossa atuação é o seguinte, no momento, é de resistência ao Romão. Quem que eles me tirem daqui algemado para a cadeia, eu não vou parar com o nosso movimento aqui, que eu não perturbo ninguém, entendeu? Então eu não vou parar, é uma ordem judicial, tem o ditado que diz ordem judicial, não se discute, cumpre-se. Tá legal, a gente cumpre. Quando não afeta, a nossa subsistência. É, eles me dando aqui uma porrada no estacionamento que eles me proibiram aqui de utilizar, eles estão me tirando R$2.500. Eles me dando uma porrada aqui em cima do nosso lado cultural, está me tirando R$1.000 e poucos. Você entendeu? E eu vou viver de quê? É, de uma aposentadoria de um salário mínimo? Eles estão tirando só a base da sua família, né? Pois é, a base de sustentabilidade econômica que a gente tem aqui de sustentabilidade é o nosso lado, nossa subsistência. E aqui tem um rapaz aqui que é tetraplégico, que vive que a gente tem de estar dando assistência a ele. Tem meu irmão com 84 anos, né? Tem outro, duas pessoas também de terceira idade, entendeu? Que a gente tem de sustentar. E é tudo comigo mesmo, é com a gente mesmo, com o que a gente, com o nosso meio de produção interna. Nós sempre subsistimos com o nosso meio de produção interna, sempre, sempre, sempre. Desde o ídolo dos meus avós. E eles vinham... Luiz, eu creio que nossos ouvintes estão curiosos. Qual a sua idade? 69. 69 anos e sofrendo uma questão dessa, né, meu querido? Pois é, e nascido aqui, né? Pior é isso, né? É, discutindo ainda a legitimidade de nossa estado aqui. Isso é o cúmulo. Isso eu não sei, não sabe? É impressionante, mas tudo por causa do desembargador que é o vice-presidente de lá. Entendeu? Quer dizer, ele pode, ele é o poder, né? Nessa terra, nessa porcaria dessa terra que não existe uma igualdade, não existe o reconhecimento do que nós representamos para essa terra, onde que nós é que desbravamos com a nossa mão de obra escrava, explorada, que fundamos isso, que desbastamos. Sei lá, cara, eu fico tão nervoso que eu não posso tocar, sabe? Eu fico para morrer, cara. Coisa, vocês vão ter um encontro aí nacional dos quilombolas, né, no Rio de Janeiro? A partir do dia 3. A partir do dia 3, vão ser 2 dias? 3 dias, 4, 5, 6. E a situação dos quilombolas no país, como é que está? Horrível. Nós temos 11 anos sem titular, e a nível de Rio de Janeiro, da qual eu sou presidente da associação, nós estamos há 11 anos sem titular um quilombo sequer. O último quilombo que foi titulado foi o do Campinho, assim mesmo foi titulado pela Benedita da Silva quando era governadora, quando exerceu o cargo aqui de governadora. Quer dizer, foi titulado pelo Estado e não pela federação, não pelo governo federal. Essa, infelizmente, é o momento que nós estamos vivendo. Uma coisa que eu gostaria que você falasse é o que você espera da sociedade civil carioca, aqui para os nossos ouvintes da Rádio Mamaterra. Da sociedade civil carioca? Olha, é uma sociedade heterogênea, entendeu? É uma coisa que eu vejo, que eu sinto, é que existe uma divisão tremenda. É, tem umas pessoas que realmente têm um segmento social de uma parte de reparação em relação à nossa questão, dessa reparação que é histórica, e tem outros que ainda acham que, por exemplo, o motivo das cotas, essas coisas, acha que isso é um disparate, que isso é também uma discriminação em cima de branco, que não é só negro que precisa. Então, com sinceridade, eu não levo assim muita esperança em relação à atitude desse povo, dessa ação, entendeu? Tá bom, meu querido. Olha, eu vou divulgar isso daqui a pouco na nossa Rádio Mamaterra e vamos continuar em contato. Eu já estou indo para o canal e você vai poder escutar também isso na internet se quiser. Depois eu passo para você essa entrevista, tá bom, meu querido? Eu gostaria de agradecer a sua atenção nesse momento tão crítico que nós aqui da comunidade Sacopan estamos passando e pedir a Deus que lhe dê muita paz, muita saúde para que você permaneça, entendeu? Dando esse tipo de apoio e atenção a nossa causa de afrodescendente. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Eu espero que esteja aí, eu espero poder estar aí no próximo dia 3, no encontro. Estou aguardando. Tenho certeza que te verei. Um grande